Falta sucesso. Essa música é linda, hein? Essa música é linda, hein? Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco, se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco, pior que nisso de rolo. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo, pior que nisso vaidoso, eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado mais. Aconteceu, foi mais forte que eu. Diz! E você diz! Quer que eu faça um café ou faça minha vida agora? Quando é pra acontecer? E o quê? Tem dia, lugar e tem hora. Santa voz, santa voz. Quem quer que eu faça o café ou faça minha vida se encaixar na sua? Aqui mesmo na rua era pra ser agora. Tem dia, lugar e tem hora. Ô, menino! Se não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo, diz pra mim! Pior que nisso vaidoso, eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado mais. Aconteceu, foi uma sorte que eu e você, e você. Santa voz, vai! Quem quer que eu faça o café ou faça minha vida? Bate aqui, bate aqui. Eita, o beijão é assim. Era pra ser agora. Quando é pra acontecer? Tem dia, tem dia, lugar e tem hora. Diz, quer ou faça minha vida se encaixar na sua. Aqui mesmo na rua era pra ser agora. Quando é pra acontecer? Subiu, subiu, canta comigo, vai! Quer que eu faça um café? See.